Universitária FM, a sintonia da terra. Já dancei o twist até demais, mas não sei me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, só danço samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba. Vai. Só danço samba, só danço samba. Vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba. Vai, vai. Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem cidade. Eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou. Que vontade de ver renascer nossa vida. Volta, querido, os meus braços precisam dos teus, teus abraços precisam dos meus. Estou tão sozinha, tenho os olhos cansados de olhar para o além. Vem ver a vida. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Eu sei você, que não tenho porquê. Que vontade de ver sem você, nossa vida. Não sei nem chorar. Eu sem você sou só desamor. Tenho os olhos cansados. Um barco sem mar. Para o além. Um campo sem flor. Tristeza que vai. Tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você. Você ouviu no início do bloco com Moacir Franco, Canção do Fim. Música de Ulpio Minuti e Roy Jordan, versão do Paulo Rogério. Depois, Elza Soares cantou pra gente Só Danço Samba, da dupla Tom Jobim e Vinícius de Moraes. No final do bloco, teve o poetinha Vinícius de Moraes cantando em dueto com Odete Lara, Samba em Prelúdio, música de Baden Powell e Vinícius de Moraes. Programa sempre aos domingos, grandes sucessos da música popular brasileira no ano de 1963. Agora, Altemar Dutra interpreta Ave Maria dos Namorados, do cearense de Iguatu, Evaldo Gouveia, em parceria com o capixaba Jair Amorim. Depois, Gilda Valença interpreta Foi Deus, fado do português Albert Janes, versão aí moderna para a época, em 1963. E no final do bloco tem o samba-canção Boneca de Doce, do gaúcho Lupicínio Rodrigues, com o cantor Paulo Ricardo. Vamos ouvir o bloco, começando com Altemar Dutra, Ave Maria dos Namorados. Canto fado neste tom magoado de dor e de pranto, e neste tormento todo sofrimento eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. E pôs estrelas no céu e fez o espaço sem fim, deu luto às andorinhas, oh! E deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto. Misto de ventura, saudade, ternura e talvez amor. sinto mesmo quando. Se tem um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e deu azul às ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Este é tão rouxinol, pois no campo o alecrim deu as flores à primavera e deu-me esta voz a mim. Lá no bar, aonde eu vivo, a tomar aperitivo, na hora de descansar, queria que você fosse ver a boneca de doce que tem pra nos despachar. É tão meiga, tão mimosa, um botãozinho de rosa que Deus deixou caminhar. Quando com a gente graceja, enfeita mais que a bandeja do mostruário do bar. Seu nome, quando os fregueses murmuram, parece até que me furam com flechas o coração, pois tenho medo que algum rapaz atrevido me roube o anjo querido que eu tenho atrás do balcão. E quando vou para casa sozinho, sonhando pelo caminho, penso loucuras assim. Se eu fosse rico e essa casa fosse minha, essa linda bonequinha só despachava pra mim. Quando vou para casa sozinho, sonhando pelo caminho, penso loucuras assim. Se eu fosse rico e essa casa fosse minha, essa linda bonequinha só despachava pra mim. Altemar Dutra cantou pra gente, no início do bloco, Ave Maria dos Namorados, de Evaldo Gouveia e Jair Amorim. Depois, Gilda Valença, no fado Foi Deus, de Alberto Janes, compositor lá do Portugal. Essa música teve essa versão moderna aí pra época, pela Gilda Valença. E no final do bloco teve o samba-canção Boneca de Doce, de Lupicínio Rodrigues, com Paulo Ricardo. Programa sempre aos domingos, grandes sucessos na música popular brasileira no ano de 1963, audição de número 2. Agora, a orquestra do grande maestro gaúcho Radamés Inátali, samba de uma nota só, instrumental aí, composição de Tom Jobim. Depois, Leni Everson, a cantora internacional, vai cantar pra gente Fascination, música de Morley e Marquette. E no final do bloco, o cearense Carlos Augusto, Marcha do Pelé, clima de carnaval aí de Paulo Borges e Madalena Correia. Vamos ouvir o bloco começando com o instrumental de Samba de uma Nota Só, de Tom Jobim, com a orquestra de Radamés Inátali. summer night when we met. Just a passing glance, that was all you gave me. There and then I fell neath your magic spell and your fascination forever enslaved me. I knew I was yours, yours alone, from the very moment you first smiled at me. With my loving heart, to you I now surrender, and forever I all I need is your dear eyes to shine, your lips to be mine, my sweet fascination. Just to love me each hour of the day, and let come what may, you're my fascination. The prize for those kisses I stole with body and soul, all always honor you. For your love I just live in this life I would give for a sweet fascination of you. I want you. Only every moment you first smiled at me. With my loving heart to you I now surrender, and forever I love you. Com o pé, cada um faz o que quer. Você ouviu no início do bloco um instrumental de Samba de uma Nota Só, composição de Tom Jobim com a orquestra do maestro gaúcho Radamés Inátali. Depois, a internacional cantora brasileira Leni Everson cantou em inglês Fascination, uma valsa de Morley e Marquette. E no final do bloco, o cearense Carlos Augusto em clima de carnaval, Marcha do Pelé, dedicada aí ao Edson Arantes do Nascimento, composição de Paulo Borges e Madalena Correia. Programa sempre aos domingos, grande sucesso da MPB no ano de 1963, audição de número 2. Vamos a um breve intervalo, voltando logo em seguida com o menestrel Juca Chaves, a Dura na Queda, Elza Soares e o romântico Silvinho. ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz. Emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará. Todas as quintas, às 8 da noite, você ouve Acelerador. Música e informação sobre rock nacional e internacional. Eu votei limpo nas últimas eleições. Mas quem não pôde votar e não justificou, é hora de regularizar o título. Com ele em dia, você pode tirar passaporte, tomar posse em cargo público, fazer matrícula na faculdade e, claro, votar limpo. Regularize seu título no cartório eleitoral até 25 de abril. Para saber mais, acesse tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Universitária informa. Inaugurado oficialmente o Centro Cultural Jada de Carvalho. A instituição funciona todos os dias, de 5 horas da tarde às 10 horas da noite, na Avenida Beira-Mar, em frente ao Náutico Atlético Cearense e à Livraria Itinerante Chico Xavier. O coordenador do Centro Cultural Jada de Carvalho, Raimundo Parente, diz qual o papel da entidade. Bem, o Centro Cultural Jada de Carvalho tem o apoio operacional da Livraria Itinerante Chico Xavier, que destina à divulgação da cultura em geral e, notadamente, da cultura espírita. O espaço será destinado à realização de palestras, conferências, lançamentos de livros e, diariamente, das 17 às 22 horas, o espaço há uma divulgação de vídeos na área espírita com palestrantes de renome, como, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira e outros notáveis na área do espiritismo. Na inauguração, haverá palestra do jornalista e advogado Cid Carvalho, filho de Jada de Carvalho, também jornalista e poeta. Ele vai falar sobre o livro Psicologia do espírito Antônio Marques Novaes Araújo. O coordenador do Centro Cultural Jada de Carvalho, Raimundo Parente, avalia a divulgação da cultura espírita no Ceará e seus desafios. O Chico Xavier diz que o espiritismo veio para o povo. Então, o espiritismo precisa se aproximar da população. Então, nós já estamos, em parte, operando lá no local já há uma semana. Então, o que a gente observa? Nós observamos uma afinidade, uma simpatia do público que ali chega, que não necessariamente é espírita. Então, está passando lá uma palestra sobre determinado tema, por exemplo, o tema ligado à transição planetária, que é um tema muito em voga hoje, que a Terra passa por esse momento de transição. Então, o tema acaba atraindo pessoas das mais diferentes crenças, né? Então, o espiritismo, aos poucos, ele vai ganhando divulgação pela universalidade dos temas de que ele trata. Então, a grande dificuldade que nós temos é realmente um espaço que busque atrair, que chame a atenção e que divulgue, né, as lições, a doutrina, os dogmas, né, dogmas aí não de fé, mas dogmas filosóficos, né? Fernando Joselito, Rádio Universitária. E já estamos de volta com o nosso programa sempre aos domingos pela sua rádio Universitária FM. Produção e apresentação de Nelson Augusto, no áudio José Raimundo Lustosa. Grandes vozes da música popular brasileira, grande sucesso de 1963 no Brasil. Grandes vozes, Juca Chaves, Elza Soares, Silvinho, Nelson Gonçalves, Carlos Alberto, Carlos Augusto, Doris Monteiro, Jorge Ben e a estrela Dalva de Oliveira. Pelo caminho. Ritmos brasileiros, sucesso de 63, samba, marchinha carnavalesca, choro, bolero, samba canção, toada, entre outros gêneros da música popular brasileira, como o tango. Vamos ouvir agora Juca Chaves, o menestrel canta pra gente de sua autoria, Dona Maria Tereza, dedicada aí à mulher do presidente da época. Depois, Elza Soares no samba Escurinho, do mineiro Geraldo Pereira. E no final do bloco, vamos ouvir todo o romantismo do apaixonado Silvinho, cantando pra gente de Silvio Lima, que é o nome de batismo dele. Esta noite, eu queria que o mundo acabasse. Vamos ouvir o bloco, começando com Juca Chaves, Dona Maria Tereza. Maria Tereza, diga seu Jango Goulart que a vida está uma tristeza, que a fome está de amargar, que o povo necessitado precisa um salário novo, mais baixo pro deputado, mais alto pro nosso povo. Dona Maria Tereza, assim o Brasil vai pra trás. Quem deve falar, fala pouco. Lacerda já fala demais. Enquanto o feijão dá sumiço e o dólar se perde de vista, o Globo diz que tudo isso é culpa de comunista. Dona Maria Tereza, diga seu Jango por quê? O povo vê quase tudo, só o parlamento não vê. Dona Maria Tereza, diga seu Jango Goulart, lugar de feijão é na mesa, Lacerda é noutro lugar. O misturinho era um misturo direitinho, agora está com a mania de brigão. Parece praga de madrinha, uma curva de algum misturinho que ele fez no cantinho. Saiu de cana, ainda não faz uma semana, logo a mulher do Zé Pretinho caiu. Deus. Eu fiz sofrer a quem tanto me quis, fiz de ti meu amor infeliz. Esta noite eu queria morrer. Perdão, quantas vezes tu me perdoaste, quanto pranto por mim derramaste. Hoje o remorso me faz padecer. Esta é a noite da minha agonia, é a noite da minha tristeza. Por isso eu quero morrer. Ouvimos no início do bloco com Juca Chaves, Dona Maria Tereza, dedicada à mulher do presidente da época, que era o João Goulart, o irreverente Juca Chaves, o grande menestrel. Depois tivemos o samba Escurinho, do mineiro Geraldo Pereira, com Elza Soares. E no final do bloco, o grande romântico, cantor apaixonado Silvinho, cantor de sua autoria, Silvio Lima, o nome de batismo dele, Esta Noite Eu Queria Que o Mundo Acabasse. Programa sempre aos domingos, grandes sucessos na música popular brasileira no ano de 1963. Já avisamos para você, daqui a pouquinho, às 8h30, o programa do Nireis, Arquivo de Cera. Depois de 10 ao meio-dia, o programa Brasileirinho, melhor do choro, instrumental e cantado. Ao meio-dia tem Roda de Samba com Fátima Mendes, 1 da tarde, Antologia da MPB com Everardo Sobreira e 2 da tarde, o nosso Memória 107. Vamos continuar agora com a canção Maria Bethânia, do pernambucano Capiba, na voz do metralha Nelson Gonçalves. Ele já havia gravado essa música anteriormente e regravou também em 63 com grande sucesso, Nelson Gonçalves, Maria Bethânia. Depois, a estrela Dalva de Oliveira no tango Lencinho Branco, de Filisberto e Penhalosa, versão do Malgeri Neto. E no final do bloco, Carlos Alberto canta pra gente Sabe Deus, bolero de Álvaro Carrilho, versão de Nelly B. Pinto. Vamos ouvir o bloco, começando com o metralha Nelson Gonçalves, Maria Bethânia. Maria Bethânia, tu és para mim a senhora do engenho. Em sonhos que vejo, Maria Bethânia, és tudo que eu tenho. Quanta tristeza sinto no peito, só em pensar meu sonho está desfeito. Maria Bethânia, te lembras ainda daquele São João? As minhas palavras caíram bem dentro do teu coração. Tu me olhavas com emoção e sem querer pus minha mão em tua mão. Maria Bethânia, tu sentes saudade de tudo bem sei. Porém também sinto saudade do beijo que nunca te dei. Beijo que vive com esplendor nos lábios meus para aumentar a minha dor. Maria Bethânia, eu nunca pensei acabar tudo assim. Maria Bethânia, por Deus eu te peço, tem pena de mim. Hoje confesso com dissabor que não sabia nem conhecia o amor. Guardei teu lencinho para me lembrar o beijo que nele deixamos ficar. E ao ver os meus lábios, choro ao recordar que depois partiste pra não mais voltar. Guardo lencinho branco que esquecer ao me abandonar, manchado assim pelo carmim que tirei dos meus lábios quando te beijei. Lenço branco, que ilusão foi aquele louco amor. Tudo agora é solidão, ele já não volta mais. Amigo comigo ficou, fiel companheiro não me abandonou. Lencinho querido, que hei de fazer se aquele carinho não posso esquecer? Ah, tarde estava fria, frio também ficou seu coração. E ao compreender que lencinho, chorei sua traição. Sabe Deus, se tu me amas ou me enganas. Seguirei pensando que tu queres tão somente a mim. Não tenho direito nem razão pra duvidar de ti e para não viver feliz. Mas às vezes sinto que não estás comigo, mesmo estando aqui. Sabe Deus, eu sofro tanto inutilmente. Morrerei de pena se este amor terminar, só porque me engana esta paixão. E devo estar louco para atormentar-me sem haver razão. Eu preciso lutar e arrancar esta ingrata mentira do meu coração. Sabe Deus, se tu me amas ou me enganas. E nem certeza seguirei pensando que tu queres tão somente a mim. Você ouviu aí no começo do bloco Maria Bethânia, canção de Capiba com Nelson Gonçalves. Depois, Dalva de Oliveira no tango Lencinho Branco, de Filiberto e Penhalosa, versão do Malgeri Neto. E no final do bloco, Sabe Deus, de Álvaro Carrilho, versão de Nelly Pinto, bolero que você ouviu na voz de Carlos Alberto. Vamos para outro Carlos agora, o Carlos Augusto, que é cantor cearense. Ele interpreta para a gente o samba-canção A Vida é Assim Toda Vida, de Paulo Aguiar, Humberto Silva e Filadelfo Nunes. Depois, Doris Monteiro em Gostoso é Sambar, criação de João Melo. E no final do bloco, Jorge Ben, no descontraído samba Chove Chuva, de sua autoria. Vamos ouvir o bloco, começando com o cearense Carlos Augusto, A Vida é Assim Toda Vida. Corações na sublime esperança da mais ardente busca do amor. Em tudo existe um começo, depois do começo o fim. Destino é sem endereço e a vida é assim. Que não, não vai não. Twist, meu bem, está provado que é também muito bom, muito bem. Agora o samba vai correr, o mundo vai mostrar que gostoso é sambar, bem gostoso é sambar. Que o infinito é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor. Que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Sacundim, sacundim, emboroconga. Dombim, dombim, agoeiomba. Sacundim, sacundim. Finalzinho do nosso programa Sempre aos Domingos de hoje, ouvimos a primeira do bloco, o cearense Carlos Augusto, A Vida é Assim Toda Vida, samba canção de Paulo Aguiar, Humberto Silva e Filadelfo Nunes. Depois, Doris Monteiro, Gostoso é Sambar, criação de João Melo. E no final do bloco, Jorge Benjó, no descontraído samba Chove Chuva, de sua autoria. Programa Sempre aos Domingos, hoje a audição de número 2 com os grandes sucessos da MPB no ano de 1963. Sempre aos Domingos, produção e apresentação de Nelson Augusto, no áudio José Raimundo Lustosa. Após o intervalo, tem o Nireis e seu programa Arquivo de Cera. Logo depois de 10 ao meio-dia, o programa Brasileirinho, com o melhor do choro instrumental e cantado. Ao meio-dia tem Roda de Samba, com Fátima Mendes. 1 da tarde, Antologia da MPB, com Everardo Sobreira. E 2 da tarde, o nosso Memória 107, programa de efemérides, datas e fatos importantes na música popular brasileira. Memória 107, todo domingo, 2 da tarde, na programação da Universitária FM. Continue com a gente. Vem aí o Nireis e o seu programa Arquivo de Cera. Universitária FM, a sintonia da terra. Eu votei limpo nas últimas eleições. Mas quem não pôde votar e não justificou, é hora de regularizar o título. Com ele em dia, você pode tirar passaporte, tomar posse em cargo público, fazer matrícula na faculdade e, claro, votar limpo. Regularize seu título no cartório eleitoral até 25 de abril. Para saber mais, acesse tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. A Universidade Estadual Vale do Acaraú, em parceria com o CETRED, está com inscrições abertas para seu vestibular. Os cursos são de graduação tecnológica em Gestão de Recursos Humanos, Processos Gerenciais e Gestão de Segurança Privada. Inscreva-se agora pelo site www.cetred.com.br ou ligue 3214-8200. Universitária informa. A exposição Direitos Humanos, Imagens do Brasil pode ser vista até 12 de maio na Galeria da Caixa Cultural. São imagens e pinturas de diversos fotógrafos e artistas plásticos que retratam três momentos da história do país: a colonização portuguesa, escravidão e ditadura. A curadoria é de Denise Carvalho e os textos do historiador e jornalista Gilberto Maringoni. A visitação é gratuita de terça a domingo na Avenida Pessoa Anta, 287. ar, pela Rádio Universitária FM, Arquivo de Cera, uma produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Arquivo de Cera é o único programa em todo o país a apresentar exclusivamente gravações originais em discos de 78 rotações por minuto, os chamados discos de cera, que dominaram o mercado nacional no período de 1902 a 1964. Hoje, Arquivo de Cera vai homenagear o compositor Raimundo Sátiro de Melo, nascido em Cametá, no Pará, no dia 3 de abril de 1900 e que faleceu no Rio de Janeiro, no dia 21 de abril de 1957, aos 57 anos de idade. Vamos ouvir como primeiro número, Mãe, valsa de Raimundo Sátiro de Melo, nosso homenageado, em parceria com Alberto Ribeiro. Quem canta é Sebastião Pinto, com a orquestra Cício, ou Cício. Gravação realizada em 1941 na Colômbia, que lançou o disco através do suplemento para junho de 1941. Mãe. Qualquer amor chega ao fim, às vezes morre ao nascer, há um que não é assim. Amor de mãe jamais pode morrer, mãe. Estrelinho de uma canção feita de esperança e dor. Mãe, a prece do teu filho é uma mensagem de saudade e amor. Quando parti pra te deixar tão distante, não tinha sofrido ainda bastante. Mãe, de longe é que teu filho abençoa, mãe, oh minha mãe, tão boa. Quando parti pra te deixar tão distante, não tinha sofrido ainda bastante. Mãe, de longe é que teu filho abençoa, mãe, oh minha mãe, tão boa. Vamos ouvir agora a composição mais conhecida de autoria de Raimundo Sátiro de Melo, o samba General da Banda, que ele fez em parceria com José Alcides e Tancredo Silva. foi gravado por Blackout com Severino Araújo e seu conjunto no dia 21 de novembro de 1949, na Continental, que lançou o disco em janeiro de 1950. General da banda. Blom Blom, marcha de Raimundo Sátiro de Melo e Alberto Ribeiro, que Aurora Miranda gravou com a Orquestra Odeon, dirigida pelo maestro Simão Butman. A gravação realizou-se no dia 1 de agosto de 1938, na Odeon, que lançou o disco em setembro de 1938. Blom Blom. Thank you. olhando o céu e vendo o mar. Valsa de Raimundo Sátiro de Melo, nosso homenageado, e Alberto Ribeiro. Quem gravou foi o cantor Manuel Reis, com acompanhamento dos Diabos do Céu, no dia 5 de maio de 1938, na Victor, que lançou o disco em setembro de 1938. Olhando o céu e vendo o mar. No mesmo ideal de amor a tua e a minha vida. Há dois pedaços de céu e teus olhos azuis. E em tua boca sorri alvorada estrela. Estão vermelhos, cortina dos pecados. Os teus cabelos parecem as ondas do mar. Sempre ansiosas buscando a luz do luar. Compreendida a juntar no mesmo ideal de amor a tua e a minha vida. Vocês estão em sintonia com a Rádio Universitária FM, apresentando o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ano do seu cinquentenário. Entramos no ar pela primeira vez em 1963. Hoje estamos homenageando o compositor Raimundo Sátiro de Melo, nascido em Cametá, Pará, no dia 3 de abril de 1900 e falecido no Rio de Janeiro no dia 21 de abril de 1957. Morena Linda, marcha de Raimundo Sátiro de Melo e Silva Júnior. Canta Manuel Reis com a Orquestra de On sob direção de Simon Butiman. Gravação de 30 de dezembro de 1937, realizada na Odeon, e esta lançou o disco em fevereiro de 1938. Morena Linda. Morena linda, linda, linda, o seu amor mais uma vez eu quero ainda. E se você quiser, e se você quiser, não olho pra outra mulher. Morena linda, linda, linda, o seu amor mais uma vez eu quero ainda. E se você quiser, e se você quiser, não olho pra outra mulher. naquele dia tão lindo em que lhe vi. Por sua causa sou capaz de atravessar um oceano sentado numa casca de siri. Morena linda, linda, linda, o seu amor mais uma vez eu quero ainda. E se você quiser, e se você quiser, não olho pra outra mulher. Morena linda, linda, linda, o seu amor mais uma vez eu quero ainda. E se você quiser, e se você quiser, não olho pra outra mulher. Estou disposto a conquistar o impossível para os dias felizes que a sorte nos augura. Eu sou capaz de bater o recorde de distância em linha reta, voando num cabo de vassoura. Samba de Raimundo Sátiro de Melo, letra e música, que foi gravado por Manuel Reis com Orquestra Odeon sob direção de Simon Butiman. A gravação realizou-se no dia 30 de dezembro de 1937, na Odeon, que lançou o disco em fevereiro de 1938. Oh, oh. Minha vida bater com triste fim, porque ninguém tem pena de mim. Thank you. Criança Louca, Raimundo Sátiro de Melo, letra e música, que foi gravada por J.B. de Carvalho e seu conjunto Tupi, e ainda Escola de Samba, sob direção de Sátiro de Melo. A gravação realizou-se no dia 13 de dezembro de 1935, na Victor, e o disco foi lançado em janeiro de 1936. Criança Louca. Criança louca, cheiro de vaga deixando, sabe que meu sonho de amor já foi por alugar dentro do meu coração. A sorte me ajudar, eu vou mandar fazer o seu divino altar. Isso será em feição, a santa milagrosa padroeira do meu lar. Criança louca, você não me faz atenção. Não sabe se meu sonho de amor e meu procurado está vai imaginar castelos de ilusão, porque criança louca, espero conseguir unir os fins de sua boca. Nosso Amor, samba de Raimundo de Sátiro de Melo e Jorge Pereira Nóbrega. J.B. de Carvalho e seu conjunto são os intérpretes. O conjunto dele chamava-se Conjunto Tupi e tem ainda o reforço da Escola de Samba sob direção de Sátiro de Melo. Gravação de 13 de dezembro de 1935, realizou-se na Victor e o disco foi lançado em 1936. Nosso Amor. Nosso amor terminou, foi uma bela que se apagou. Eu tenho muita saudade, eu vou procurar, eu vou. Nossa, muito é bobo. Vamos agora ao primeiro intervalo. Logo mais estaremos de volta com a segunda parte de Arquivo de Cera, hoje em homenagem ao compositor Raimundo Sátiro de Mello. ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz. Emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará. A Universidade Federal do Ceará está com inscrições abertas para o curso de especialização em Contabilidade e Planejamento Tributário. Informações no CETRED 3214-8200 e 3214-8222 ou www.cetred.com.br. Você já precisou do Ministério Público? Como foi atendido? Tem alguma crítica, elogio ou sugestão? A Corregedoria Nacional do MP está em Fortaleza e quer ouvir a sua opinião. Na terça, dia 16, a equipe estará no MP Estadual, na Rua Assunção 1100, José Bonifácio. Na quarta, 17, no MP Federal, na Rua João Brígido, 1260, Joaquim Távora. E no dia 18, quinta, o atendimento será em dois locais. No MP do Trabalho, na Avenida Padre Antônio Tomás, 2110, e no MP Militar, na Borja de Melo, 781, Aerolândia. Sempre de 9h30 ao meio-dia e de 2h30 às 5h30 da tarde. Participe! Estamos voltando com o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ano do seu cinquentenário, através da Rádio Universitária FM. Hoje, uma seleção de músicas da carreira discográfica do compositor Raimundo Sátiro de Mello, nascido em Cametá, Pará, em 3 de abril de 1900, e que faleceu no Rio de Janeiro no dia 21 de abril de 1957, aos 57 anos de idade. Se Você Não Quer Saber de Mim, samba, é de autoria de Raimundo Sátiro de Mello, letra e música, e quem gravou foi J.B. de Carvalho e seu conjunto Tupi, e ainda a Escola de Samba sob direção de Sátiro de Mello. Gravação de 13 de dezembro de 1935, realizada na Victor, que lançou o disco em janeiro de 1936. Se Você Não Quer Saber de Mim. Esta fita vai terminar. Não podemos continuar assim. Se você não quer saber de mim, não precisa maltratar. Esta fita vai terminar. Não podemos continuar assim. O nosso cheiro, eu já sei que não consigo. Uma solidão ferida, devemos forçar todo mal pela raiz. Cara pra parede e dorme tranquila até o dia amanhecer. Thank you. Flauta de Bambu, Marcha de Sátiro de Melo e João Bastos Filho. Quem gravou foi JB de Carvalho e seu conjunto Tupi e a Escola de Samba sob direção de Sátiro de Melo. Gravação de 13 de dezembro de 1935, realizada na Victor, que lançou o disco em janeiro de 1936. Nos versos desta marcha são citados vários sucessos anteriores, todos eles carnavalescos. Flauta de Bambu. Eu fiz uma flauta de bambu para tocar o Guarani. Porém eu me enganei e toquei bem Cabiçu, ou minha Caragu. Eu fiz uma flauta de bambu para tocar o Guarani. Porém eu me enganei e toquei bem Cabiçu, ou minha Caragu. Quem veio foi palhaço, agi gostosamente de Romeu e Julieta falarem abertamente. De Otelo, chamar a traviata, surdina de Visconde a tocar bem camulata. Eu fiz uma flauta de bambu para tocar o Guarani. Porém, a minha reta, a reta de Visconde, a minha Caragu. Eu fiz uma flauta de bambu para tocar o Guarani. Porém, a minha reta, a reta de Visconde, querendo se mostrar, foi sentir em lá menor a luz já fracassou. E Dom Quixote, querendo fazer mal, começou a dar frisote e a cantar foi seu cabral. Ando cheio de conversa. Samba de Raimundo Sátiro de Melo e N.B. Castro. Jaime Fogler, com Orquestra Odeon, sob direção de Simão Budiman, são os intérpretes. A gravação realizou-se no dia 10 de maio de 1934, na Odeon, e esta lançou o disco em setembro de 1934. Neste samba é usado o termo Macaco Velho Não Mete a Mão em Cumbuca. Existe uma árvore chamada sapucaia, que dá um fruto em forma de cumbuca, que quando amadurecido, desprende pequenas castanhas. Os filhotes de macaco enfiam a mão na abertura da fruta e ficam presos até soltarem os frutos. Daí o termo, macaco velho não põe a mão em cumbuca. Ando cheio de conversa. Para ver se eu creio em ti, para que me faça. do meu futuro, iluminando a minha existência. Teu proceder atirou minha decadência. Se eu não sou muito seguro, tinha chegado à falência. Mulher de cabelo cor de fogo, anda botando teu amor em jogo, para ver se eu creio em ti. Anda me fazendo mil promessas, eu ando agora cheio de conversa, vai ficando por aí. Macaco velho, não mete a mão em cumbuca, teu juramento é uma arapuca. Vai procurar outro que não te conheça e que vá na tua conversa, que perca logo a cabeça. Sem Pátria e Sem Lar. Canção de Raimundo Sátiro de Melo, letra e música, que foi gravada pelo cantor Gastão Formente, com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira, sob direção de Pixinguinha. A gravação é 3 de maio de 1934, realizou-se na Victor, e o disco foi lançado em junho de 1934. Sem Pátria e Sem Lar. Sorte tão negra e perversa, jogou-me tão longe de onde nasci. Numa estrada doente e adversa, onde chora amores sem par que perdi. Tristes dias repletos de agruras e de amarguras me afinco a carpir. Caminhando quase a sucumbir, sem guarida nos espinhadeiros da vida. E recordo tanto as noites de São João, quando eu cheio de encanto me cantava tanto, apanhando balão. E recordo tanto as noites de São João, quando eu cheio de encanto me cantava tanto, apanhando balão. Tão criança perdi-me entre abrolhos, trapondo de escolhos de amargo venal, a sofrer um suplício profundo, perdido no mundo, sem paz e sem lar. Como existe viver sem esperança, sem ter da bonança nem um raio de luz? Na jornada fatal que insisto, do moderno Cristo e terei minha cruz. Thank you. recordo tanto as noites de São João, quando eu cheio de encanto me cantava dando, apanhando balão. Vocês estão em sintonia com a Rádio Universitária FM, apresentando o programa Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Hoje, uma seleção de músicas da carreira discográfica do compositor Raimundo Sátiro de Melo, que nasceu no dia 3 de abril de 1900 em Cametá, no Pará, e faleceu no dia 21 de abril de 1957, no Rio de Janeiro, aos 57 anos de idade. Vê se pode. Choro, de autoria de Raimundo Sátiro de Melo e Jota Tomás. A execução está a cargo da Orquestra de Jota Tomás. A gravação é de 28 de julho de 1931, realizou-se na Victor, que lançou o disco em setembro de 1931. Jota Tomás era maestro e chamava-se João Tomás de Oliveira. Isso é uma peça instrumental. Vê se pode. Castigo Hás de Encontrar, samba de Raimundo Sátiro de Melo, que foi gravado por Carmen Miranda com orquestra no dia 17 de dezembro de 1930, nos estúdios da Victor, e esta lançou o disco em fevereiro de 1931. O Castigo Hás de Encontrar. Já está na hora de churrasquear. Embolada de Raimundo Sátiro de Melo, letra e música, que foi gravado por Breno Ferreira, com acompanhamento do Choro Victor. Gravação de 12 de junho de 1930, realizada na Victor, que lançou o disco em dezembro de 1930. Já está na hora de churrasquear. Faca pra sangrar o boi, oi, já tá na hora de churrasquear. Eu sou vaqueiro que não era o sangrador, o bicho maculador comigo tem de bonecar. Puxa essa paia, acende um pouco, companheiro, a prepara o braseiro e bota o mate pra prever. Tô com a barriga tanto rouca e disparada, tô com uma comida nada de vontade de comer. Faca pra sangrar o boi, oi, já tá na hora de churrasquear. Eu sou vaqueiro que não era o sangrador, o bicho maculador comigo tem de munhecar. Aquela folha grande tem de ser meu prato, entra lá dentro do mato, banha ela e traz pra cá. Mas toma atento por atonde, bota o cego por aí, de cascavel mais do que fio de gambá. Essa faca pra sangrar o boi, oi, já tá na hora de churrasquear. Eu sou vaqueiro que não era o sangrador, o bicho maculador comigo tem de munhecar. Hoje de tarde vou correr de senta légua, vou montar nesse pai d'égua porque ele não canta não. Levo o carrucho e levo todo pro entreveiro, hoje é dia de sangueiro por causa de uma questão. canal boio e já tá na hora de churrasquear. Eu sou vaqueiro que não era sangrador, bicho maculador, comigo tem de munhecar. Hoje de noite tô de ronda na maiada, tenho de nomejada pra dar conta do rebanho. Lá na invernada coisa não é pra se rir, tem jacaré, tem sucuri, tem onça de todo tamanho. Safada pra sangrar o boio, e já tá na hora de churrasquear. Eu sou vaqueiro que não era um sangrador, bicho maculador, comigo tem de munhecar. Nessa semana tu desceu de uma besteira, curitando essa ladeira que interfere minha faca. E o bichinho tão bonita me olhar, eu fui logo querer pegar e o danado era de gata. Safada pra sangrar o boio, hoje já tá na hora de churrasquear. Eu sou vaqueiro que não era um sangrador, bicho patrulador, comigo tem de munhecar. Tô essa entrada, nunca dei na disparada, porque lá na encruzilhada meu descanso sempre foi. E lá só saio junto com meu companheiro, sou chefe do figureiro que canta a chama dos bois. A mulher quando não quer. Lundu de Raimundo Sátiro de Mello, que foi gravado por Carmen Miranda e Choro Vitor. Gravação de 13 de junho de 1930, realizada na Victor, que lançou o disco em setembro de 1930. A Mulher Quando Não Quer. Pra gente, vai se embora lá pra dentro, dizendo que está doente. Mas a mulher quando quer, não se pode aguentar, e rabicha atrás da gente, nunca mais se quer largar. A mulher quando não quer, nem na porta ela cai, e a gente pode com ela, olhe que eu conto a papai. Mas a mulher quando quer, espera até no vizinho, e a gente quer ir embora, fica mais um bocadinho. A mulher quando não quer, espia pelo vão da porta, o cabelo arrepiado, parece galinha morta. Mas a mulher quando quer, a levanta de sapato, se afinca no pé de seio, pode arroz e faz o pato. A mulher quando não quer, vai sem reparar vestido, e a gente vale com ela, meu Deus, que homem atingido. Mas a mulher quando quer, ninguém mais é homem à toa, o que está na rede é peixe, embarque em qualquer canoa. A mulher quando não quer, nem correndo a gente alcança, e a gente pode com ela, eu não lhe dou confiança. Mas a mulher quando quer, na festa ela puxa um cacho, não namora carrapato, porque não sabe qual é o macho. Vamos agora para mais um intervalo, mas logo voltaremos com a terceira e última parte de Arquivo de Cera de hoje, que enfoca a vida e a obra do compositor Sátiro de Mello. Universitária FM, a sintonia da terra. Com a emoção, informação e cultura, dialogando com você. movimento Pro Árvore convida para o seu sétimo encontro aberto ao público. Neste domingo, dia 21, às 3 da tarde, no Centro de Referência Ambiental do Parque do Cocó. O evento vai dialogar sobre a importância das áreas verdes e da arborização para a qualidade de vida em Fortaleza. Compareça! É neste domingo, dia 21, às 3 da tarde, no Centro de Referência Ambiental do Parque do Cocó. Apoio Universitária FM. Estamos voltando com a terceira e última parte de Arquivo de Cera. Produção, apresentação em discoteca de Nireis no ar desde 1963, neste ano completando 50 anos, através da Rádio Universitária FM. Hoje é uma seleção de músicas da carreira do compositor Raimundo Sátiro de Melo, nascido em Cametá, Pará, no dia 3 de abril de 1900, e que faleceu no Rio de Janeiro no dia 21 de abril de 1957. Prosseguindo, vamos trazer Vamos Dar Valor, samba de Raimundo Sátiro de Melo, letra e música. Quem gravou foi Silvio Caldas, com coro e choro no acompanhamento. Gravação de 28 de agosto de 1930, realizada na Victor. Disco lançado em setembro do mesmo ano. Vamos Dar Valor. Vamos dar valor, vamos dar valor. A Bahia é terra do povo, terra de São Camargo. Vamos dar valor, vamos dar valor. A Bahia é terra do povo, terra de São Camargo. Ó, baiana da virada, salta pra cá, vem sambar. Quero ver se você samba para esta gente de cá. Me contaram uma anedota que não se pode nem crer, que as baianas quando nascem já vem pra se arremexer. Vamos dar valor, vamos dar valor. A Bahia é terra do povo, terra de São Camargo. Vamos dar valor, vamos dar valor. A Bahia é terra do povo, terra de São Camargo. Baiana da virada, o piso tem nas cadeiras, faz tanto parafuso, parece uma brincadeira. Vou casar com uma baiana, só pra aprender a sambar. Vocês vão ver para o ano, bicho, vão dar rebolar. Vamos dar valor, vamos dar valor. A Bahia é terra do povo, terra de São Camargo. Vamos dar valor, vamos dar valor. A Bahia é terra do povo, terra de São Camargo. Rela Coco, Cateretê de Raimundo Sátiro de Melo, letra e música. Batista Júnior é quem interpreta com acompanhamento de Gaó, Jonas, Petit e Zezinho. Gravação realizada na Colômbia, disco lançado em julho de 1930. Esse Batista Júnior chamava-se José Batista Júnior e foi o pai das duas cantoras Dircinha e Linda Batista. Ouçamos Rela Coco. Capuca, vamos comigo, rela coco de Indaiá. Esse coco é mais pior que castanha do Pará. Capuca, vamos comigo, rela coco de Indaiá. Esse coco é mais melhor que castanha do Pará. Rela coco, rela coco, rela coco, vem comigo. No dia que não trabalho, rela coco é meu serviço. Rela coco, rela coco, rela coco, Indaiá. Atirou o coco pra cima, paia. Capuca, vamos comigo, trela coco de indaiá. Esse coco é mais melhor que castanha do Pará. Capuca, vamos comigo, trela coco de indaiá. Esse coco é mais melhor que castanha do Pará. Trela coco, trela coco, trela coco de indaiá. Esse coco é mesmo bom pra fazer algum desculpa. Trela coco, trela coco, trela coco, é pra pensar. Dispus e pronto nós vai. Capuca, vamos comigo, trela coco de indaiá. Esse coco é mais melhor que castanha do Pará. Capuca, vamos comigo, trela coco de indaiá. Esse coco é mais melhor que castanha do Pará. Trela coco, trela coco, trela coco, minha gente. Quando então vão descansar, vamos mastigar com os dentes. Trela coco, trela coco, trela coco, já se apanha. Dispus de pronto nós vai, come até cair de costa. Canta, canta, passarinho. Tanguinho, canção de Raimundo Sátiro de Melo, letra e música. Quem gravou foi Geici Barbosa, com acompanhamento de violões. A gravação data de 14 de junho de 1930, realizou-se nos estúdios da Victor, e o disco foi lançado em agosto de 1930. Canta, canta, passarinho. Vai se escondendo por detrás da verde rama. sacode a saia a cabocla, embolada de Raimundo Sátiro de Melo, letra e música, que foi gravado por Batista Júnior, com Gaó, Jonas, Petit e Zezinho no acompanhamento. Gravação realizou-se nos estúdios da Colômbia, em 1930, e o disco foi lançado no mesmo ano, em julho. Sacode a saia, cabocla. Vocês estão em sintonia com a Rádio Universitária FM, apresentando o programa Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, completando este ano seu cinquentenário, homenageando hoje o compositor Raimundo Sátiro de Melo, que nasceu na ilha de Pacuí e se criou na Vila do Carmo, em Cametá, no Pará, no dia 3 de abril de 1900. Era instrumentista, compositor, professor de música, regente de orquestra, escritor de música, orquestrador e arranjador. Um gênio, aliás, ele, seus pais e seus 7 irmãos. Toda a família Sátiro de Melo, no Pará, é formada de músicos natos. Raimundo Sátiro de Melo faleceu no Rio de Janeiro no dia 21 de abril de 1957. E isso que vocês acabaram de ouvir, da minha voz, é tudo o que se sabe a respeito desse compositor. Nada mais se sabe. Não se sabe quando foi para o Rio de Janeiro, onde ele ingressou, qual foi as emissoras que ele atuou. Só sabemos as gravadoras porque temos os discos em mão. Nada mais se sabe E há compositores, muitos assim. Nada sobre a sua carreira, né? Não se sabe exatamente nada sobre a carreira de determinados compositores. Quem ama vive a sofrer. Canção. Raimundo Sátiro de Mello é o autor da letra e da música. Geci Barbosa canta com Rogério Guimarães no violão. Gravação de 9 de abril de 1930, realizada na Victor, que lançou o disco em maio de 1930. Quem ama vive a sofrer. Tracuá me ferrou, desafio de Raimundo Sátiro de Mello, que foi gravado por Breno Ferreira e Silvio Caldas, em dupla, com Choro Victor no acompanhamento. Gravação de 28 de fevereiro de 1930, realizada na Victor, que lançou o disco em abril de 1930. Tracuá me ferrou. Esse bicho me ferrou, mas com certeza se enganou. Esse bicho me ferrou pensando que eu era mulher. Meu compadre, me responda essa primeira pergunta: do que um casar de nego em vez de casar se ajuda? Tracuá me ferrou nas costas do pé. Tracuá me ferrou nas costas do pé. Esse bicho me ferrou, mas com certeza se enganou. Esse bicho me ferrou pensando que eu era mulher. Meu compadre Zé Mutoca, não mexa comigo não. Nego não casa, se ajunta pra não ter movinação. Tracuá me ferrou nas costas do pé. Tracuá me ferrou nas costas do pé. Esse bicho me ferrou, mas com certeza se enganou. Esse bicho me ferrou pensando que eu era mulher. Você foi muito sabido, mas eu sou seu Zé Mutoca. Diga agora qual é o bicho que tem dentro fora da boca. Tracuá me ferrou nas costas do pé. Tracuá me ferrou na costa do pé. Esse bicho me ferrou, mas com certeza se enganou. Esse bicho me ferrou pensando que eu era mulher. Claro, responda essa besteira pra fazer a sua vontade. Esse bicho não tem aqui, é caranguejo. Meu culpado, Tracuá me ferrou nas costas do pé. Tracuá me ferrou nas costas do pé. Esse bicho me ferrou, mas com certeza se enganou. Esse bicho me ferrou pensando que eu era mulher. Agora avance a responda, sem deixar nenhuma sobra. Quero que você me diga o que mata cobre, cura cobre. O Tracuá me ferrou nas costas do pé. O Tracuá me ferrou nas costas do pé. Esse bicho me ferrou, mas com certeza é um galão. Esse bicho me ferrou pensando que eu era mulher. São todos tão formados quando vão ver os doentes. Que sapeca os fulgantes, mata o furo e cobra a gente. O Tracuá me ferrou nas costas do pé. O Tracuá me ferrou nas costas do pé. Esse bicho me ferrou, mas com certeza se enganou. Esse bicho me ferrou pensando que eu era mulher. Show Acamã, Lundu, letra e música de Raimundo Sátiro de Melo. Quem canta é Breno Ferreira com coro e Choro Vitor no acompanhamento. Gravação de 28 de fevereiro de 1930, realizada na Victor. Disco lançado em abril de 1930. Show Acamã. Não me dá recordação dos meus tempos passados, meu sofrer nesse sertão. Ninguém conhece minha vida cá por fora, pois eu vou contar agora meu passado pra ninguém. Eu fui valente, não a respeitava lama, fui conquistador de fama, respeitado por quê? Essas caboclas que vão fez briga por elas, chamei todas na moela, sem matar nenhuma só. Quando eu passava por lá estrada subiando, elas já estavam esperando lá debaixo do timão. Xô-acauã, não me traz recordação dos meus tempos passados que eu sofri nesse sertão. Na minha vida eu gostei de uma mulher que se chamava Isabel, a mais hermosa do sertão. Por causa dela me meti numa entraiada, os negros na encruzilhada, com a gente come a facão. Daquela feita pra gente virou da boca, cheguei com a pina de boca pro modo de me defender. Numa rasteira fiz minha maior proeza, com toda a minha destreza, botei todos pra correr. Xô, acalma, não me traz recordação dos meus tempos passados que eu sofri nesse sertão. Um dia de tarde, por causa de um desafio, não a respeitei o frio e me atirei pra vadiar. Mas na invernada fiquei zonzo quando vi uma tão monstra sucuri que já queria me mundiar. Daquela vez também a luta foi terrível e eu nem sei que só que eu tive pro modo de poder escapar. Minha garrucha se virou toda em bagaço e tive de pegar a laça esse terrível animal. Não me dá recordação dos meus tempos passados que eu sofri nesse sertão. Desde esse dia que eu peguei criar juízo, só por ver que era preciso que já sei eu me lidar. Vou me mudar lá pra capital federal, vocês vão saber de cá quando eu tiver na sociedade. Eu vou lhe dar minha viola de presente, por não ter nenhum parente, mas aqui dentro do sertão. O meu rebento e meu cachorro pão de caça, meu pincel, minha cabaça, meu cavalo, todos vão. Essa Negra é da Bahia, samba de Raimundo Sátiro de Melo, com Francisco Alves, é quem canta, com acompanhamento da Orquestra Pan-América, sob direção de Simão Butiman. A gravação data de 1929. Realizou-se na Odeon, que lançou o disco em janeiro de 1930. Foi a primeira composição gravada de Raimundo Sátiro de Melo. Há uma voz respondendo ou perguntando que não identificamos. Ouçamos: Essa Negra é da Bahia. é da Bahia, conheci numa rebola. Ela mexe tanto as cadeiras, meu Deus. E o que que tem, meu Deus? Eu chego, me arrepia. Essa nega é da Bahia, conheci numa rebola. Ela mexe tanto as cadeiras, meu Deus. O que que tem, meu Deus? Eu chego, me arrepia. Mexe, mexe, mexe, ioiô. Oi, mexe, mexe, mexe, iaiá. Mata a saudade que eu tenho daquelas bandas de lá. Mexe, mexe, mexe, ioiô. Oi, mexe, mexe, mexe, iaiá. Mata a saudade que eu tenho daquelas bandas de lá. Uma baiana me deu uma figa de Guiné que me livra dos maus sonhos, meu Deus. Existe mais, meu nego? Da tentação das mulheres. Uma baiana me deu uma figa de Guiné que me livra dos maus sonhos, meu Deus. Existe mais, meu nego? Da tentação das mulheres. Mexe, mexe, mexe, ioiô. Mexe, mexe, mexe, iaiá. Oi, mata a saudade que eu tenho daquelas bandas de lá. Mexe, mexe, mexe, ioiô. Mexe, mexe, mexe, iaiá. Mata a saudade que eu tenho daquelas bandas de lá. Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Mireis, no ar desde 1963, fica por aqui. Nosso muito obrigado pela audiência, pela atenção, e no próximo programa traremos um novo assunto para vocês. Até lá. Universitária FM, a sintonia da Terra.